251 no passão 50, chama o centro, frequência 1251, na antena 3325. 25103325, acionar 62, chegou. 5973, desse mantenha 2000, ajuste 1019, voe direto Duna em forma estabilizada. 3, 2, 1, voe direto Duna, câmara estabilizada, 5973. 5973.